ela como se não fosse sensível. Eu vou dispersar sua raiva, vou direcioná-la pra... Cobertura com teto de vidro, você dançou comigo. Seu corpo reflete, promete o infinito. Você é tão gostosa que minhas mãos são sua posse. Tão gostosa e arrogante como se eu não fosse. Seu joelho tem as marcas dos minutos de prazer que você me emprestou. Fuja do vazio, deixa eu ficar em você. O seu corpo tem as marcas de todo o carinho que eu já te dei. Fuja do vazio, deixa eu ficar em você. Rodelas de caju no gin com gelo, intimo da vontade, eu sei seu cheiro. Latinos perdidos em um bar grego, não prestamos, somos inimigos do sossego. Enquanto as línguas sejam, eu te amo. Me engoliu tão cedo, deixou meus ombros te cobrirem. Receba minha mão como uma casa, deixa eu te usar de aliança. Usa palma de pista de dança. Cê é tão gostosa que minhas mãos são sua posse. Tão gostosa e arrogante como se eu não fosse. Seu joelho tem as marcas dos minutos de prazer que você me emprestou. Fuja do vazio, deixa eu ficar em você. O seu corpo tem as marcas de todo o carinho que eu já te dei. Fuja do vazio, deixa eu ficar em você.